que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Já voltamos, né? Voltemos. Rapidinho, rapaz. Então vamos fazer, vamos colocar no ar a promoção 10 ingressos duplos. Rapaziada, só paga o que consumir. Se consumir muito, vai pagar muito. Se consumir zereta, vai pagar zereta. Né, Zeca? Boa, vai curtir só o som do Maurício Valadares. Exatamente. Para 9 de abril, sábado, lá no 00, edição 100. Com as participações, vai ser um incremento totalmente Jamaica, maluco. Nós vamos, conforme eu já disse aqui, nós convidamos o Carlos Albuquerque, Calbuque, que trança e transa em todas as áreas do som black. E chamamos o Chico Dub, que é um novíssimo impregnado pela música jamaicana, para reforçar a sonoridade do Goma. Então, dia 9 de abril, sábado, edição 100 do Goma, lá no 00. Então, 10 ingressos duplos para quem entrar no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca, completando, né, os espaços, o nome, certinho, o telefone. Então eu quero saber o seguinte: os seus três principais artistas da música black, pode ser nacional, internacional, lunático, de Vênus, seja de onde for, os três principais nomes da música negra para você. A promoção vale apenas até meio-dia de amanhã. Papum! Até meio-dia de amanhã, a promoção com 10 ingressos duplos para a edição, centésima edição do Goma no 00. Tranquilo? Certinho? Mais adiante a gente volta a falar, né? Som, por exemplo, como esse cidadão aqui, ó. Tal do Big O, Otis Redding. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Baby, here I am, I'm a man on the scene. Can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving, and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. We'll be right back. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto. Orientação total e absoluta gravada em Tóquio. Tóquio nem é aquele motel que tem ali não, hein? Na Barra da Tijuca. Ô, Zeca, presta atenção, hein, cara. Tóquio lá mesmo, lá longeão, cara. Do outro lado do mundo. Oh, yes. Recentemente eu comentei aqui uma apuração que a Mojo fez, a revista inglesa, sobre os discos mais viajantes, mais despirocados, despirocantes de todos os tempos. A votação foi encabeçada pelo Capitão Beefheart. Nós mostramos aqui o Trout Mask Replica em segundo lugar. Agora não me lembro quem é o segundo ou o terceiro, mas o segundo ou o terceiro é o Sun Ra. Em terceiro, esse disco, a Garta, do Miles Davis, gravado ao vivo. E esse som aí, foi gravado em 75, é basicamente o som, a mesma banda com a qual o Miles tocou aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 74, maluco. E que neguinho subia de costas pelas paredes do Municipal, uma gritaria desenfreada. Neguinho achando que vai ouvir a Kind of Blue, aquela coisa mais cool do Miles Davis. Na hora que ele entrou com guitarra, baixo elétrico, Fender, alto pra caramba. O palco do Municipal era uma parede de amplificadores Yamaha. Já coloquei no site do Ronca Ronca uma fotografia que meu primo fez nesse dia. Enfim, uma maluquice total. E esse é o disco. Então, um que junto com o Capitão Beefheart e o Sun Ra encabeça a lista dos disquinhos despirocados. Concorda ou não? Concordo. É, bicho. Então, com o Miles ao fundo, lembrar mais uma vez a promoção que nós estamos fazendo pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca, nós estamos dando 10 ingressos duplos até amanhã, única e exclusivamente pela internet. Até amanhã, meio-dia, 10 ingressos duplos para a 100ª edição do Goma, a festa que eu faço há 2 anos. O 00 ali na Gávea. Totalmente onde... black, né? É 98% black. De vez em quando entra assim um Serina Magal, uma coisa assim mais. Manjo? Mais branco. Então a gente quer saber de você os seus 3 principais artistas de música negra, nacional ou internacional, seja de onde for. Escolha os seus 3 queridinhos e mande pra gente até amanhã, meio-dia. E eu vou entrar em contato com você. Quem vai procurar, rapaziada, sou eu, conforme eu disse. Isso aqui independe do departamento de promoção da Rádio Cidade, de gravador, essa coisa toda. Lembrando que todos os mimos, os brindes, as promoções que nós fizemos estão todas no trilho com a rapaziada sendo conectada, né? Rapaziada que trabalha fora, passa o dia inteiro ralando, deixa uma secretária eletrônica, então ensina o cachorro a atender telefone, dizendo, ah não, fulano saiu, não sei o quê, porque a rapaziada liga reclamando, não, mano, ninguém ligou, aí você, pô, mas não ligou, não ligou, mas tá na secretária eletrônica, deixou o recado, não liga, não sei o quê, essas coisas, né? Sabe como é que é, né, Zé? Ou então dá o telefone da vizinha, né? É, a vizinha é sempre um problema, né? De maluco, né, rapaz? Coisa de maluco isso aqui que a gente vai ouvir agora, hein, cara? Tá preparado? Seguro aqui na cadeira. Marcelo D2, Marechal, Auri, convocando B-Boy, grafiteiro e MC, quarta ronca ronca, quinta hip hop Rio, MC contra MC, tá aberto o desafio. Eu sou o primeiro, e como eu sempre eu tô inteiro. E se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro e dou descarga. E finjo que já tô fazendo a barba. E só vou relaxar quando sai o homem de farda. Quarteto fantástico, marcando em cima. Prendo a fumaça, rapá, e o futon sai na rima. Marcelo D2, sinônimo, subversão. De novo abalando geral com o microfone na mão. Marcelo D2, Marechal Auri, convocando B-Boy, grafiteiro, MC. Quarta ronca ronca, quinta hip hop Rio. MC contra MC, tá aberto de desafio, Marcelo D2, Auri, convocando B-Boy, grafiteiro, MC. Quarta ronca ronca, quinta hip hop Rio. MC contra MC, tá aberto o desafio. Ok, Marcelo, você é o primeiro, eu sou o segundo. Me dá só mais um segundo pra falar da zoeira. Quer? Todo sábado lá na Lapa, tá ligado? É isso aí. É o seguinte. Antes de mais nada, um caldo de cano, uma caneta e um papel. Eu vou levar pra viagem uma tonelada de papel. A cada linha, tafarel, que te surpreenda, preenche o chapéu. Processadores rimáticos superam os da Intel. Pentes não são tão fantásticos quanto o Marechal, a Mel e Mel. Ou mesmo simpáticos, pergunte a Scott Burrell, Latrell, Spriel. Sobre o jogo das vítimas, Abel, íntimas, Manuel. Que Deus aguarde no lugar devido. Eu sou o MC preferido de Papai Noel. O Auri tá ligado nessa varada. Marcelo D2, Marechal Auri, convocando B-Boy, grafiteiro e MC. Quarta ronca ronca, quinta hip hop Rio. MC contra MC, tá aberto o desafio. Marcelo D2, Marechal Auri, convocando B-Boy, grafiteiro e MC. Ronca ronca, quinta-feira hip hop Rio. MC contra MC, tá aberto o desafio. Auri, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação. Digo ao povo que fico, decodifico, modifico. E o que pra nós é nocivo, danifico, eletrifico. Confio mais espécie, SOS, que a cabeleira de Bob Marley. Escrevo rimas em braille pra despistar adversários que se movem por todos os cantos do campo de batalha. Pensamentos sincronizados, vem perder de cometer uma falha. Vale qualquer procedimento, deixa que meu procedimento valha. Luto pelo que é meu direito e não por medalha, medalha, medalha. Dentro do complexo rimático, desenvolvo estilo cinemático. O vingador do futuro, o sobrevivente. Último grande herói, sede de títulos que o MC se constrói. Acho que estou no caminho certo, mantenha seu receptor aberto. Seja bem-vindo, mostre sua força, mas não force. O espírito que rima se comunica em código Morse. Take 2, recomeçou o ataque verbal de um MC com o controle total. Sofisticado como Tom Jobim, revolucionário como Zumbi foi pra mim. Fantástico, como Mandela soube se impor. Fantástico, como Pelé jogando provou. Fantástico, como o Malcolm X foi preto. Fantástico, como esse quarteto, que aqui são três. Tudo bem, vai vocês, vocês, por favor, MC. Casuadion serão raras, minhas aparições na Ilha de Caras. Quanto vale o show, Pedro de Lara? Em caso de dúvida, peça ajuda a Mara. Veja que não se compara, minha doce voz é do Salgadinho cantando Inara, Inara. Ou mesmo a do Black, ele é interpretar Guevara. Na guerrilha verbal, check. Auri, além da mãe do Auri, dizer também Dona Eli que não ia dar em nada esse negócio de rap. Era melhor fazer uma plástica, ficar igual a Johnny Depp, representar Don Juan em Hollywood. Pois como toda boa mãe que preocupa-se com o herdeiro e seu futuro, Ed Wood pensa primeiro o dinheiro, depois a saúde, olhar seguro. Morrer todo mundo morre, juro, pior é morrer duro. Tem que vender minha relíquia, Atari, incluindo Enduro. Marcelo D2, Marechal Auri, convocando B-Boy, grafiteiro, MC. Quarta ronca ronca, quinta hip hop Rio. MC contra MC, tá aberto o desafio. Marcelo D2, Marechal Auri, convocando B-Boy, grafiteiro, MC. Quarta ronca ronca, quinta hip hop Rio. MC contra MC, tá aberto o desafio. História épica, consultoria macrométrica, cadê a ética? Cidade. Quem vai me gozar? Não, acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Marcelo D2, Marechal, Auri, convocando B-Boy, Grafiteiro, MC, Quarta Ronca Ronca. Mas é isso aí, o Ronca Ronca, em sua última encarnação, era às quartas-feiras, né? E quando nós recebemos ao vivo, isso é gravado ao vivo no estúdio da Rádio Imprensa, o Auri, o Marechal e o Marcelo fizeram um programa inteirinho, 2 horas. Marcelo levou vários discos, o Auri contou a história, o Marechal também, enfim, um programa maravilhoso. E, felizmente, no dia nós conseguimos obter um som bacana, né? Isso aqui. Quase Abbey Road, né, cara? D2, Marechal, Auri, convocando B-Boy, Grafiteiro, MC, Quarta Ronca. Sentiu, Zeca? Sensacional. É, muito, né? Bem gravado, som ótimo, cara. E gravado ali na caixa de fósforo mesmo, cara. Clima ali Perry total, cara. O que nós mostramos? Nós mostramos depois o Planet Hemp com a interpretação de Top dos Mutantes, num disco bacana pra caramba que um ouvinte pediu semana passada. Depois de nós termos feito uma overdose de Mutantes aqui, ele pediu a presença desse disco, Triângulo Sem Bermudas, lançado há bastante tempo atrás pela Natasha, que traz Pato Fu, Gilberto Gil, Jorge Maltner, Kid de Abelha, Barão Vermelho, Lu Santos, Ney Mato Grosso, Planet Hemp, Arnaldo Antunes, Daúde, Tony Garrido, Celso Fonseca, Edgar Escandurra, Cotaciana, André Bujanra, Lúcia Turnbull e o Tom Zé. Enfim, 13 músicas, 13 artistas interpretando algumas das mais conhecidas canções dos Mutantes, né, cara? Sentiu o groove? Marechal, Auri, convocando people. Lembrando a participação que nós estamos tendo junto com a Vez do Brasil no Prêmio Claro de Música Independente. Você pode entrar tanto no site da Rádio Cidade quanto no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, e votar não só, né, nas categorias, na categoria que nós estamos envolvidos, que é programa e rádio. Olha, isso é uma coisa interessante, Zeca, porque nós estamos brigando com um cachorro grande, estamos brigando com rádio, né? Um programa brigar com uma rádio, com uma instituição rádio, é uma coisa meio inglória, mas vamos fazer bonito, né? Então, além da categoria rádio programa, existem várias outras sessões onde você pode despejar o seu voto em álbum, artista, disco de hip hop, enfim, rock, enfim, são 500 mil sessões para você participar do prêmio, claro, de música independente. Tem sessão de jornal também, o Rui Fanzini está citado, o blog do Tom Leão também está, enfim, uma coisa muito bacana que dá um incentivo à rapaziada que tá ralando, né, maluco? Sofisticado como Tom Zé, Jobim. Fala alguma coisa, cara. Alguma coisa. Obrigado. Zumbi foi pra mim fantástico, como Mandela soube se impor, fantástico. Ai, ai, ai. Olha só, uma notícia bacana que eu tive essa semana, nós tínhamos comentado aqui, aliás, um ouvinte, o telefone tá tocando, cara? Sim, tá. É? Qual é o número dele? 2221-029, galera. Vem para cá, passa alguma informação, como o ouvinte passou semana passada, querendo saber do Edwin Collins, um músico escocês muito bacana, que participou de algumas bandas, fez a... Teve música, tem trilha de novela. Um cara super legal que teve um problema de saúde sério, tava numa sepituca fuderosa. Mas essa semana nós recebemos notícias de que ele já está se recuperando e não corre mais risco nenhum. Simplesmente num processo de melhora, né? Então, para celebrar a boa saúde do Edwin Collins, nós vamos ouvir a banda dele mais conhecida, Warren Juice. Uma canção bacana pra caramba, produzida pelo Dennis Bovell, super baixista de dub. Chegou a hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. Can you hear me calling from afar as you drive uptown in his daddy's car? Gonna write you a letter in a hesitant hand, conveying that I fully understand just why. Yeah. ouviu isso? Cidade. Infernal de James White and the Blacks, nós ouvimos a música Almost Black, e aqui nessa compilação que foi lançada pelo selo do Henry Rollins, tem o clássico absoluto dele, que toca lá no goma, cara. Olha só, a cor dele. É, o cara é brancão, é verdade. Mas o som é negão, né, cara? Esse é um clássico absoluto, Zeca. Nova York na veia, cara. Segura, Desorientation. Aproveitar o embalo do James White e mandar dois beijos para duas ouvintes, né? Sempre sintonizadas com a gente. A nossa antiga ouvinte, nascida na Turquia, em Istambul, a Katyushka, e mandar um beijo também para a nossa ouvinte de Coelho Neto, a Jane, fissurada no Ferrari. Ferrari não fez contato hoje, tem impressão que vai ficar ao largo, né, nosso cronista. Coelho Neto em Istambul, só no Ronca Ronca, né, não, Zé? É, tudo a ver, né, um vizinho do outro. Guitarrinha nervosa, né, cara? Bem disco, né? Total. Contort yourself. Há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu falei bastante aqui do Guy Stevens, o camarada que produziu o London Calling do Clash, um super produtor, produziu Free, produziu Motley Hoople, sempre foi enfiado nos anos 70 nas coisas mais legais. Ele fazia de tudo, era designer, fazia capa de Traffic, escrevia livro, poeta, maluco pra caralho mesmo, desorientado total, Guy Stevens, que morreu alguns anos atrás e aparece no DVD que vem na edição comemorativa do lançamento do London Calling de 25 anos. Tem um DVD que aparece no estúdio durante as sessões de gravação do London Calling, o cara quebra tudo, joga a cadeira pra cima. Enfim, o capeta chupando manga e rolando na lama. E eu fiquei muito interessado em cada vez saber mais coisas do Guy Stevens, né? E comentei algumas aqui, outras eu escrevi no site do Ronca Ronca. E o Clash lançou uns anos atrás uma caixa de 4 CDs chamada Clash on Broadway, que vem com muita raridade mesmo. Músicas do Clash absolutamente inéditas, que você só encontra nessa caixa, que eu não sei nem se está no mercado ainda. E nessa caixa vem uma canção que o Clash compôs exclusivamente para o Guy Stevens. A música chama-se Midnight to Stevens, é uma letra muito legal, que eu vou ver se amanhã eu coloco a letra no Tico Tico no site do Ronca Ronca. Enfim, uma homenagem do Clash ao produtor do London Calling, Guy Stevens. Segurei a música, nós vamos ouvir. E essa versão, essa canção, só existe, repito, nessa caixa Clash on Broadway. Ronca Ronca. Thank you. Cidade. que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Esse no ar aí, dá pra botar de novo, Zeca? É o Big Boy. É o Big Boy, maluco. No ar! Ronca, ronca! Thank you! Cidade. Pois é. E aqui ao fundo, Prince Farai. E antes nós ouvimos Midnight Stevens. Uma homenagem do Clash ao seu ídolo, Guy Stevens, produtor do London Calling, repetindo essa faixa. Só existe, que eu saiba, na caixa Clash on Broadway, de 4 CDs, com umas músicas conhecidas e muita versão diferente, versão mais longa, músicas inéditas como essa Midnight Stevens. Olha, vamos encavalar para semana que vem a promoção com DVD do White Stripes. Segunda-feira que vem a gente bota na roda 2 DVDs, né? Hoje o telefone aqui tá uma cipituca desenfreada e o site está por conta da promoção de 10 ingressos duplos para a 100ª edição do Goma no 00, dia 9 de abril, com a participação do Chico Dub, do Colbuque, o Carlos Albuquerque, deitando os cabelos, os dreadlocks, no que é de mais bacana da Black Music, como, por exemplo, o Prince Farai. Coisa de maluco, né, rapaz? Mostrar para vocês um disco que acaba de ser lançado pela gravadora Deck. A banda que se apresentou no Maitá para Peixe, o Som da Rua, uma banda carioca que acaba de chegar junto com um CD que é o sonho de muitas bandas, né? Segura. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Ronca. A Rádio Rock. E essa ficou sendo a nossa Pill Session de hoje, a banda britânica Redskins. Aí ao fundo, o 12 polegadas com um sonzinho de arrebentar também, Zé. Guitarrinha pesada, hein? É. Eles têm uma onda, eles eram meio ligados ao Paul Weller, ao Jam. Tem uma onda meio final de história do Jam, com um naipe de metal, aquela coisa meio funkeada, né? Rapaziada totalmente politizada também, Redskins. Nós ouvimos a música Kick Over the Statues e antes o som da rua com Pra Esquecer. Essa hora tem que tocar um negocinho pra cima, né? Senão a rapaziada que tá começando a testar babá no travesseiro embarca, né, maluco? Quase 2 horas da matina, né? Não, Zé? Verdade, senão vai ficar o travesseiro fedendo com baba. Vamos evitar aí, vamos evitar que isso aconteça. Vamos evitar a baba, hein? Aquela vitamina, né? Qualquer dia a gente dá a receita daquela vitamina. Darei. Pra dar uma turbinada assim na madruga. Isso. Boa. Aí, por turbinar nessa hora, olha quem tá chegando aqui, ó, rapaz. A rádio rock. You can see me now. Here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the while. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, deceive me now, here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal minds to see our clearer days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles. Que loucura, hein, rapaz? Engasgou aqui a parada, né, cara? No finalzinho. Pensei que você estivesse fazendo uma espécie de mixagem aí. Que isso, rapaz. Mas enfim, aí está o Who, para a alegria de nossa torcida. I Can See For Miles, o que nós ouvimos antes? No som da rua. O Redskins, né, com Kick Over The Statues. E olha só. The Charles Atlas Course. Lembrando então que a gente encavalou a promoção com o DVD do White Stripes segunda-feira que vem. Dois DVDs na roda, hein? Eu falei do Edwin Collins com Orange Juice, e a música que todo mundo conhece do Edwin Collins é essa aqui, só um pedacinho, então. Toca aqui direto, né? Direto, rola direto aqui na Rádio Rock. Em qualquer lugar, com a graça de Deus, né? Claro. Esse é o cara, felizmente já num processo de retorno, né? Atividade, sobretudo. Mas, Zé, eu vou mostrar pra você, pra nossa torcida, um clássico que eu toco lá no Gominha, no Goma, no 00. Segura só. Pra balançar o esqueleto, hein? Nada de baba, hein, rapaz? Well, woman, no one obeyed. Them not gonna feel violate. If you accelerate, one a day, them why you infiltrate. Woman, them why you tear down them wall and them gate. In a year, one mistake. Woman, no one obeyed. Them not gonna feel violate. If you accelerate, one a day, them why you infiltrate. Woman, them why you tear down them wall and them gate. In a year, well, woman, I want no good. From an ambush, where you are, you fit tell that, fit tear off your suit. Them not want no dude. Whenever in a the mood, I don't know, I know little boy with no girl attitude. Well, I know nothing for we hide. neither. You know the girl them pathway, man a slide and a glide. It's a natural thing for we collider. Bedroom argument like fi divider. Get you right, oh man no water bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Oh man, the more you tear down them wall and them gates. In the year where we state, oh man no water bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Oh man, the more you tear down them wall and them gates. In the year, well, natural like a fruit pandigy. Yellow get ripe, so road boy forward, no matter flee. No seeds, this she name Queen Bee. But to make a big and a wait for Nandy and a plea, well, she want a good fitera. Need a little love in and she want you down there. But you fear, you know your heart, you know one figure there. Disappearance and fall will appear. You know your woman no want to bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates. You know your one mistake, the man no want to bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates. You know your well, no time for debate. Them don't want to wait. Them want a good loving for them appreciate. Them want a good man to caress them man. They kill them want a man with the rightful program. Well, all of you listen to the dirty. You learn the deep way of it, a key and work it. So nobody talk about your mind too smutty. Turn up all I got a lot of sweat for we bussy. Then I must say, woman I wanna bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the year one mistake, woman I wanna bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the year well, woman I wanna good. From a not boat where you are, you fit tell that fit tear off his suit. Them no want no dude, whenever you know the mood and them no want a little boy with no girl attitude. Well, I know nothing for we either. You know the girl them pathway, man a slide and a glide. It's a natural thing for we collide. Bedroom argument like fi divide. Get you ride, woman I wanna bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the year one mistake, the man no wanna bait. Them not gon' feel violate if you accelerate. Wanna date, the more you infiltrate. Woman the more you tear down them wall and them gates. In the year well, natural like a fruit bandage. Your luck is right, so road boy forward no matter flee. Now she says she name Queen Bee. Sentiu o balancê, Zeca? É, rapaz, o negócio é bom, hein? Esse é o Sean Paul, antes dele se tornar uma estrela hollywoodiana, né? Gravar com Beyoncé, coisas parecidas, né? Ouvimos a música Infiltrate. Bom, lembrando então, rapaziada, para participar da votação do Prêmio Claro de Música Independente, tanto pelo site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, quanto pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm. Vamos fazer um bonito, a Vez do Brasil também tá participando, né? De repente, ano que vem, ou sei lá quando, a gente consiga participar dessa apuração única e exclusivamente com programas, conforme eu disse. Disputar com uma instituição é meio sinistro, não, Zé? É, legal a galera dar uma força aí, né? É, Brasil 2000, acho que é Ipanema, não sei, rádios, né? Pressão, que há muitos pressão. Anos trabalho e tem, né, uma multidão por trás, né? Bom sentido, lógico. Mas enfim, agradecer a participação da nossa torcida. Lembrando a promoção do Goma 100, dia 9 de abril, entrando no site. Você também pode participar mandando seus três nomes prediletos da música negra no site da Rádio Cidade, né, cara? Isso aí, www.radiocidade.fm. Até que horas, hein, ô? Até meia-noite, não, perdão, meio-dia de amanhã, meio-dia de terça-feira, rapidinho, 10 ingressos duplos para a edição 100 do Gominha. Obrigado, Zeca, pela sua volta ao seio do Ronca Ronca. Você fez o primeiro Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. É verdade. Vamos aguardar pela notícias do Edu, da cópula da Rádio Cidade. Eles vão ter que discutir essa relação, sei lá onde, empaquetar junto com o Ferrari, não sei, enfim. Vamos esperar que as coisas sejam revertidas, pelo menos o que a gente torce, né? É, segunda-feira a gente volta ao vivo, cheio de promoção, cheio de amor pra dar, pra que a rapaziada não babar no travesseiro, não ficar aquela catinga desenfreada. A gente encerra o Ronquinha de hoje, nada mais, nada menos que um Aphex Twin. Bye bye, tchau, beijinhos. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock.